Sou seu colombo, seu coração. Sou seu canário, eu sou seu dragão. Sou seu São Jorge, seu mal freguês. Sou seu vampiro, seu amor cortês. Eu sou seu Hitler, seu Peter Pan. Seu João Batista, eu sou seu Tarzan. Sou seu palhaço, seu urubu. Seu cavalheiro, seu Danúbio azul. Sou seu maestro, seu Frankenstein. Sou seu boneco, eu sou seu neném. Seu mascarado, sou seu Romeu. Seu labirinto, eu sou seu desejo. Sou seu. Seu coração, sou seu canário, eu sou seu dragão. Sou seu São Jorge, seu mal freguês. Sou seu vampiro, seu amor cortês. Eu sou seu Hitler, seu Peter Pan. Seu João Batista, eu sou seu Tarzan. Sou seu palhaço, seu urubu. Seu cavalheiro, seu Danúbio azul. Sou seu maestro, seu Frankenstein. Sou seu boneco, eu sou seu neném. Seu mascarado, sou seu Romeu. Seu labirinto, eu